Jezabel perseguiu o profeta Elias, eu vou contar a história para vocês saberem o que aconteceu com ela. Uma tal rainha Jezabel perseguiu o profeta para ele matar. E Elias, cansado com medo, fugiu pra caverna, não quis pelejar. Mas Deus, quando escolhe alguém, ele vai muito além do que se pode pensar. Derrubou a rainha do trono e mostrou pra Elias quem é o grande Jeová. Jezabel, ele é grande, é fiel e a vitória te dá.